Corrida sul Delta, exploração para a senhora pista 197, curva direita para 085. 22 anos nessa próxima. 085, confirme a limitação? 20 milha essa prova, vida pro Delta. Ok, 20 milha, vida pela Delta. Já encontrou o Victor Marciano, solicita a prova rotatória, então, vendo aquela delta. Exatamente, Victor, seu delta, zona ISR cancelada aos 213. 3-2 rotatória, repete visual com campo, desparava 1507. 1507 rotatória, vendo aquela delta. Escolagiste no 095, sem VLB e autonomia? Direito autorizado, linha de postagem 295 no 095. 183 a bordo e 13:30 de autonomia. Ok, boa viagem. Tá bom. Pode na força amador, eu vou no 2 para 3. Sete, na chama 2, 1-1-8, de cima 9-5. Beleza. Salvador, eu vou no 2 para 2, na parte de 2, no certo, de 5, 7. Voo no 2 para 3, boa noite, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Ele pôs 1-0, vou no 2 para 3. Controle, eu fui que ela deu na visual com o próprio. Essa é a voz que eu serei. Bem. Vila Delta, torre 1895. 1895, Vila Delta. Oi, boa noite, tô passando com Vitor pelo Delta. Tô passando com Vitor pelo Delta, boa noite. Dá presente, autorizado, sinal 1-7, que é a passada curta. Vai a passada curta, final da 1-7, Vitor pelo Delta. Ô, fala todo mundo, boa noite, 1705, ponte cara pronto. 1705, boa noite, a passada 09 na curta, autorizado alinhar e manter pista na 0. Alinhar, a passada na curta. Fala 1705, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 129. Para o centro, essa identificação, voo direto e papo, pode ser feito para a chegada mais, descendo para o 050, pelo pé de critério, no posto iniciando a revisão. E vem da Vila Delta, construí embaixada travada. Clarisa 3. Controle 1-208, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, boa. 705, livrando 1200. Bom, 705, acerto com a decolagem, tudo pelo 360, via C do Dael. Dael 360, bom, 705. Do Vitor Filo Delta Sala, Contro 2 Pátio. Felizado, Cia Papá e Picocha Barquiá. 358, essa identificação deve ser chegada na área para o 0050, em redução para 250, nosso número 2. Chama Recife no 25, decimal 1, o Gol 705. 25, 1, Gol Recife, Gol 705, boa noite. Para 2500 Pejo, ajuste 015, após de fato voa o servidor 366. Então, autorizado 2000 pés, voa direto Tuna. Santana Mestre 1-0, também indicação, dessa vez chega na Mari, sobe nível 050. Checada, ainda não chegou no meu sistema plano, mas já era para ter chegado. Eu vou dar uma checada no plano. Muito obrigado. Dois, na escuta. Ok, o plano é para as 22h24, ok? Acabou de chegar, eu vou só checar aqui para ver se está certo e já chamo o seu para conta. Ok, obrigado. Caso F7, só não temos indicação de que eu não falo em cima não. Você não está recebendo? Negativo. Você vai fazer o passo VR, então? Afirmo. Está projetado, deixa eu ir para 2000, caso F7. Eu estava fazendo 2010, agora 11 milhas, radial 273. Porta essa fantasia. Contra 358, desce para 25010, o último 015, após o TAP, voo Terra Vitor 366, para o RNAV da 50. Autorizado, RNAV. Autorizado, RNAV, então 3858, após o TAP, Terra Vitor 366. Contra 358, você poderia fazer um cheque para o controle se recebe o Índia Serra, Simbra? A CNDB, você tem condições? Aguarde. Vamos ao 096, sendo identificação dessa via, chegada Mari para o nível de voo 060. Via chegada Mari para o 060, voo 1-0-9-5, informação de Salvador. Carro 07, completa sinal com a torre, 1-1-8-9-5, por favor. Completa 07 agora com a curva 2195. 3258 já recebemos. Gente, grata. Na final da 10 com o trem embaixo, e checar o seu campo à vista. Sar 07, autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 049. Pouso na pistão 0 para o Sar 07. Após estar autorizado 63 no 0? No 0, pode estar pela lá, certo? 366, deve parar 2500, 10, está autorizado a aeronave da pistão no 0. O ajuste no 0, no 6. Após estar de voo 366, é 358, torre 198, desse 195. Torre Salvador 3258, já passou a Vita 368. Boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 0858, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 30 graus, 039. 3258, estação. No 096, após ETAP, voa certo, 366, espera 25000, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste calador, 0196. Ok, com 096, desce até 3, na próxima, 66, até 1, 5, confirmando. 096, desce para 25000, autorizado a RNAV da pista 10. 25000, com a RNAV, reportando estabilizado, voo no 096. Cargueiro seja fazer a nave autorizada, cruzamento, livre partiu parquear, boa noite. Tem 3858, solo 06, direita, solo 1, 21, decimal 9. Direita, solo 219, Sam 3858, obrigado. Salvador, TAM 3858, boa noite, Livrão Francisco. TAM 3858, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 385. Chegou 1242 na altura do solo. Prossiga no 242. Tá pronto para quanto? Prossiga. Autorizado, Salvador São Gonçalo, Brasil 10, decola pistola 0, curva esquerda, saída Tuca, transição SPA, controle 120.8, transponder 5132. Qual é o nível autorizado? 390. 390 autorizado, São Gonçalo do Amarante, Antônio Zulu 110, decolando da 10. Primeira curva será a esquerda, Pucas de Parque, 208 é o controle, 5132 é o transporte para o gol, 1242. Portão 10, me pronto para a pista do número. Informaremos. Sete para 3858. Para 3858, ingresso ataque 6 Juliette, portão 2. Ingresso ataque 6 Juliette para o portão número 2, da 3850. No RNAV da 1-0-1-0-9-6 torre 1-1-8, decimal 9-5 18-9-5, atrás, grato, gol 1-0-9-6. Direita 120, solo 1-2, melhor é próximo gerente, solo 1-2, 1-2, decimal 9. Direita 1-2, 1-9, 6-3-0. 3-1-0, táxi Salvador, hoje é 6310, lembrou? Boa noite, 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6310. Oi, Salvador, boa noite, 1096, 372, já visual, baixo foi travou. 1096, autorizado, piscina 0, ventura 30 graus, 059. Livre pouso 1-0-9-6. Tem o voo 9096, você vai diminuir um pouquinho o brilho do Pacífico, por favor? Ah, sim, tá, obrigado. Próxima Juliette, 6310. 6310, ingresso para ser Juliette, portão 3. Juliette para o 3, 6310. Salvador, boa noite, voo 973, posição 6-12. Autorização Galeão, formação em Yankee. Voo 973, boa noite, Galeão, autorizado, 360, via para novembro 87. Decola pista 1-0, curva direita, da El Lida Irumi, controle 1208, 5135. Qual a frequência e o, e o código, por favor? 120-8, transponder 5135. Salvador, Salvador, boa noite, voo 1096, livrou. Que é o 973, autorizado Galeão, nível 360, até novembro 857, decolador 1-0. Subida do Cael, Leda e Rumi. Controle de saída 1208, transponder 5135. Então, 62, deixamos pronto. Semana pronta. Salvador, boa noite, bom lugar, 96. 1096, boa noite. Táxi de Alba, é bom chance, táxi de Juliette. Táxi de Juliette informará, bom 1096. Liga 1, correção 2, Liga 0. Por 1168, faça a identificação da SV, chegada Mari, para o 050, com a gente trabalhando na 096. Após Itapirá, lá, certo, 366. C62 no RNAV, visual com a pista. C62-2198-195. 295, obrigado, daqui a pouco. Salvador, Tan 3662, boa noite, final da 10, passar travado. Boa noite, Tan 3662, está autorizado o pouso, sinal 10, vento é 130 graus, 62 nós. Livre pouso, 990, Tan 3662. 662 no solo aos 26, chame o solo 121, decimal 9. Solo 219, está 3662. Salvo muito, boa noite, Otan 3662, livrou na circuita. Otan 3662, táxi via Alfa, reporte em Juliette. Comportamento Juliette, Otan 3662. Para o táxi com 142 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. Os três táxis autorizados em dia Alfa, ponto espera 1895, 1016 no ajuste. Boa viagem. Para o dia Índia Alfa, 1895, 973. O 1168, ponto espera 2500, paz. Quase 2500, o ajuste Salvador 1096, está atrasado a Renato da pista 10, o ajuste 1096. Então, para 2500, 1096, está atrasado a Renato, voo 1168. Juliette, 3662. 3662. Após o voo, ingresso aqui do Juliette, portão 8. Após o voo no visual, Juliette 8, tá 3662. Boa noite, gol 1973.0, pronto. Gol 1973, autorizado, decolada 10, vento é 120 graus, 079. Ele decola, pistão na 0, gol 1973. 973, decolado é o 32, chame o controle, Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Boa. 973, contato radar decolagem, sobe via César da El para nível 360. 36, pode voar da El? Só 973, autorizado da El. Da El, obrigado.